Com medo de falar, todo mundo já calou. Com medo de sofrer, você me abandonou. Medo de viver, medo de sonhar. Medo de sorrir ou de se apaixonar. Nada impede a loucura que tem objetivo. Eu quero ser feliz, tamo junto, tô vivo assim. Nesse mato tem cachorro, cachorro quente, na boa, no morro. A luz da lua me faz belas canções. Simplicidade, conquistei bons corações. Na corrida, não paro, não paro, persisto. Vai se danar, não vem me pegar pra Cristo. Viver vida robozinho não dá. A vida é curta, esse prazo eu vou aproveitar. Eu vivo minha loucura e a loucura vive em mim. O dia em que você sair da casa do acomodo. Viver a vida quente e real. Seguir em frente sério e leal. Verá que o passado era base de falso valor. Liberdade liga mu. Regra escasso, oprimido, fracasso. Pedra, espinho, caralho, cabaço. Tudo aquilo era sobrenatural. 14 polegadas, domingo legal, aceso. O pavio desse moleque com a mente formada. É difícil dar um break, alimenta-se. No balanço vai a forra. Esperar não é saber quem faz a hora. Você, o estatuto, a lei, o caralho que for. A chama tá acesa, a luz não apagou. O bonito pra você hoje é feio pra mim. O escrúpulo da classe virou ridintinho. Uma taça de vinho, um abraço. Coisas pequenas que formam um laço. Definitivamente o inimigo não desata o nó. Pedra é pedra, pó é pó. Pena é pena, dó é dó. No dó, ré, mi, eu sou o dó. O dia em que você sair da casa do acomodo. Viver a vida quente e real. Seguir em frente sério e leal. Verá que o passado era base de falso valor. Liberdade liga mu. Regra escasso, oprimido, fracasso. Pedra, espinho, caralho, cabaço. Aí, definitivamente você é o que você quiser. Ninguém manda em você, moleque. Respeito nunca teve nada a ver em ser escravizado pelo maioral. Se é que existe um maioral, vá, forra. Alimente-se de coisas positivas. O errado pra você talvez seja certo pra mim. O que é certo? O que é verdade? Viva, moleque. A única certeza que temos na vida é a morte. Não adiante ela. Viva o máximo possível. Fé. E foda-se. Ha. O dia em que você sair da casa do acomodo. Viver a vida quente e real. Seguir em frente sério e leal. Verá que o passado era base de falso valor. Liberdade liga amor. Regra escasso, oprimido, fracasso. Pedra, espinho, caralho, cabaço.